A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Poucos os longa-metragens estadunidenses que imaginavam um futuro todo pomposo, recheado de tecnologia à la Jetsons, aqueles carros voadores, com os seres humanos ora convivendo pacificamente, ora vivendo em guerra ali com androides e afins, fazendo uso de sabres de luz, ou também os raios gama. Que diabos era raio gama, Walter? Que todo mundo usava, não, raio gama é aquela parada que deixou o banner verde, transformou o cara no Hulk. E todo mundo ali vestindo, né, uns trajes limpos, todo cheio de tecnologia, mas isso vinha muito da visão hollywoodiana de fazer futurologia. Mas houve ali nos anos 80, e feito inclusive na improvável Austrália, uma franquia de filmes que foi derrubando esses mitos aí do American Way of Life, com personagens desgraçados, todos ali meio desdentados, os carros que pareciam ter sido montados na oficina do Fifi. Você não conhece o Fifi? Eu conheço um Fifi, mas não é o mesmo. Não é o mesmo, não. Esse Fifi, ele conseguia transformar um Fusca Gaiola num Mercedes-Benz, cara. Ele montava tudo que fosse possível. Se faltava peça, ele dava um jeito de montar com a peça de outro. Bolo de arame. Isso, mais ou menos por aí. E, então, os carros dessa franquia de filmes pareciam ter sido feitos ali pelo Fifi. E as roupas também eram todas remendadas ali, com couros e tal. E sem falar nas brigas e nas atrocidades que aconteciam ali naquele cenário, que parecem muito mais com a realidade do que a gente vê de futuro hoje, né? Do que o Hollywood planejava. Já estamos em 2013, os carros não voam. Não voam, pelo contrário. Não viajamos no tempo. Pelo contrário, os carros estão mais parados ainda. É. E as coisas estão se desgraçando. Bem, estou falando de Mad Max, né? Que foi uma sensação. Foram feitos 4 filmes, 3 deles na Austrália, mas ao meu ver, Walter Rezende, eu vou contra a crítica, porque toda crítica acha um dos piores, eu acho o melhor de todos, Além da Cúpula do Trovão. E você? We don't need another hero. O que me incomodava mesmo era saber que no mundo pós-apocalíptico íamos ter que ouvir a Tina Turner. Caralho, que merda, cara. Porque ele até que é gostosinho, mas... Confesso que a Tina Turner comia, nessa comia. Época... Não, eu não, porque a Tina Turner nos anos 70, ela levou muita pancada do marido dela, o Ike Turner, pode, né? Pode crer, ela deixou ela com a cara facetada. Parece que não terminou de renderizar ainda. Então, mas eu não curtia muito essa galera musical, principalmente provinda ali da Motown e do Soul Music ali. Então, eu não curtia muito a Tina Turner em momento algum. A Tina Turner, nesse filme, né, Alexandre, era a chefona ali da Cúpula do Trono. Ela que mandava prender e mandava soltar no sentido literal, né? E eram personagens fantásticos, né? Porque além, obviamente, do Max, tinha também o Master Blaster, você lembra dele? Você lembra daquele homem centopeia que tava rolando na internet? Sim. A primeira coisa que veio na minha cabeça era Master Blaster. O Master Blaster. Porque o Master Blaster, ele era um cara grandão, meio que acéfalo, né? Sim, sim. Até com cara de retardo mental ali. E um anãozinho que ficava na cacunda dele ali, né, cara? Que é quem realmente dominava as coisas. Era o pique e o cérebro. Tinha também o matador de porcos, você lembra disso? O matador de porcos, porque os porcos que geravam gás ali, né? Fazia a cidade se mover. Caso os ouvintes nunca tenham assistido esse filme, era mais ou menos assim. Tinha o povo do subterrâneo. Isso. Que eu não lembro o nome. É. E tinha a galera que morava lá em cima. O povo do subterrâneo era super marginalizado. O pessoal enchia o dedo de saliva, enfiava no ouvido deles, dava cuecão e o caralho. Mas eram eles que geravam energia com bosta de porco. É. Eles ficavam lá criando os porcos cagando e tal. Aí eles alimentavam os biodigestores do mundo lá de cima com a merda do porco. Outro que eu gostava também era o Jedediah, lembra? que era aquele cara do avião, aquele maluco do avião. Então, tinha ele e tinha o filho dele, o Jedediah Jr., né? A trilogia Mad Max, na verdade, saiu um quarto filme também depois da Cúpula do Trovão, mas isso eu sequer passei o olho por ele. Saiu. Mas enfim, os três primeiros foram dirigidos pelo George Miller. Deu início ao chamado New Wave do cinema australiano, que até então o cinema australiano era igual a nada, né? Ninguém ouvia falar. Muitos críticos alegam que o Mad Max, além da Cúpula do Trovão, é o pior desses três, assim, né? Os dois primeiros, um é de 79, como eu falei, o outro é de 81. Desse, eu lembro que rolou umas perseguições malucas de carros, né? E girava meio em torno disso, né? Sim, porque era um mundo pós-apocalíptico que não tinha combustível. Isso, então a treta era por conta de combustível. Ficava um querendo matar o outro com um galão vazio na mão. Pra ficar com o restinho ali do combustível. Daí já no terceiro, a coisa já não tá mais tão nesse pé, que é o Além da Cúpula do Trovão, porque o Max Rokatansky, roubaram ele no segundo, né? E ele chega lá em Bantertown pra tentar recuperar ali os seus pertences que tinham sido roubados. E a cidade, ela é porcamente, literalmente, porcamente dominada, governada pela Tina Turner. O nome dela era Auntie Antinit, alguma coisa assim. O primeiro-ministro era o Master Blaster. Ele era meio que o braço direito da governanta, porque ele era o chefe do mundo subterrâneo. Ali. Ela não gostava dele, ela tinha que suportá-lo, né? Precisava dele. Precisava, né? Ela precisava muito da energia lá de baixo. Daí o Max, quando chegou lá, criou grandes confusões, como diria o narrador da Sessão da Tarde. Ele vai trazer grandes confusões no mundo da Cúpula do Trovão. E aí, ele foi parar pra dentro da Cúpula do Trovão, nas suas tretas ali, né, obviamente, e as brigas da Cúpula do Trovão. Explica, Alexandre, o que era a Cúpula do Trovão? Bom, quem é ali natural dos anos 70 e viveu os anos 80, se lembra do Globo da Morte, que eram dois caras, ficavam com dois ou mais, ficavam com uma moto ali pra lá e pra colar. Geralmente, parecia o Epcot Center, com menos verba. Era uma atração circense. Uhum. Então, a Cúpula do Trovão era mais ou menos aquilo, aquele Globo da Morte, onde dois homens entravam e um homem tinha que sair. Ficavam os dois amarrados, pendurados, brigando. E o maluco, esses desdentados todos que eu falei, a galera ficava do lado de fora ali, urrando. Eram milhares ali em torno da cúpula e os caras apostavam e tal. E dois homens entravam, dois tinham de sair. E numa das tretas, detalhe, podia-se usar muitas armas também, né, Walter? As armas presas na estrutura do domo ali, isso, né? Do Epcot Center, no budget, que eles iam brigar. E podia usar qualquer uma delas a qualquer momento. Exato. E assim, a treta, a grande luta foi, obviamente, a do Max com o Blaster. A cara do Blaster, ela não ficava à mostra, né? Ela tinha meio que um capacete, assim, de ferro. E daí, na hora do Max matar o Blaster, porque ele foi ali, né, ganhando a luta, obviamente, na hora dele, que ele arrancou o capacete, ele viu aquela cara de coitado, de doente mental ali, do Blaster, aí ele não matou. E não. Aí virou uma confusão também. Era como se fosse uma rinha medieval ali, as pessoas fizeram joinha pra baixo. todo mundo ficou meio puto, né, porque tinha que matar. Enfim, e aí ele acaba sendo perseguido pela Tina Turner e tal. Na verdade, ela queria dar pra ele, era mais que óbvio isso. Ela queria dar pra todo mundo. Uma mulher que trepa, qual é o nome do cara que espancava ela mesmo? Ike Turner. Como é que trepa com o Ike Turner, meu amigo? Queria se vingar do marido, dando pro elenco inteiro ali. Ô Alexandre, o Mário Gomes, esse nome é foda. Se eu tivesse o nome de Mário Gomes, eu me afastaria das barracas de legumes na feira. Então, o nosso amigo e ouvinte, Mário Gomes, lá de Recife, nos mandou um e-mail, eu vou ler aqui, abre aspas. Se as pessoas julgam o UFC como algo violento, é porque não assistiram uma rinha de galo. Ô Mário, isso é ilegal, cara. Ele era uma criança na época, né? Vamos dar um desconto pra ele, ele não sabia o que ele tava fazendo. E aqui nos arredores de Recife, nos anos 80, era mania assistir uma dessas. E se tivesse alguns trocados, apostar um tutu em algum galinácio. Cara, isso não era proibido nos anos 80 já? Não, sempre foi proibido, eu acho. Não vou citar onde ficava a rinha que eu ia, mas eu e meus amigos chamávamos de Cúpula do Trovão, em referência óbvia ao filme Mad Max. E por que o galo mais sanguinário de lá atendia pelo singelo pseudônimo de Fazedor de Canja? Até pensei na época de treinar o carijozinho nervoso que a minha mãe tinha. E até botei o nome dele de Mel Gibson. Mel Gibson. mas ele morreu atropelado antes de começar a adentrar na cúpula do trovão. O outro que também mandou uma história pra gente foi o Emerson Cavalcante, de São José do Rio Preto. Ele coloca assim: quando vi o post sobre Mad Max, simplesmente abriram uma caixa de Pandora na minha mente, que imagino ter sido fechada por uma pancada recebida na cúpula do Trovão Caipira, que eu participei como protagonista. Ocorre que meu primo mais velho, Edélcio, ali nos seus 14 anos, fez a mim e meu outro primo, Ivan, ambos com 11 anos, assistimos Mad Max Além da Cúpula do Trovão, porém apenas nas cenas de porradaria dentro do Globo da Morte. E depois disso, o Edélcio, mais velho, junto com outros 8 amigos, crápulas dele, colocaram eu e o Ivan para uma lutinha dentro de uma piscina abandonada no sítio que meu avô era caseiro. E motivados pela adrenalina das cenas que tínhamos visto há pouco, eu e o Ivan topamos fácil e começamos a treta. Na medida que íamos nos espancando, o Edélcio jogava algumas armas para nós dois lá dentro. Pedaços de pau, fio desencapado, pedaço de mangueira. Esse Edélcio é um gênio, cara. Que ótimo. Ele coloca aqui: a cúpula do piscinão. Ele coloca assim: eu e o Ivan usamos pouco cada um daqueles brinquedos. Ficávamos mais na luta de solo, agarrados e tentando nos espancar sem muita agressividade. É, machuca menos, né? Isso até o Edélcio e os outros amigos começarem a chamar a gente de viadinho, que não brigávamos nada, dois gayzinhos e outras ofensas contra a nossa masculinidade. E do nada, jogaram dois munchacos pra dentro da piscina. Que beleza! E antes de eu conseguir pegar o meu naquele limbo da piscina, o Ivan já estava com o seu, e a última cena que me lembro, aquele pedaço de pau unido por outro com uma corrente, canta, chegando na minha testa. E só sei que depois disso é que acordei em um hospital. Fiquei desfalecido por 2 horas, mas não estava só lá na Santa Casa. O Edelso também foi pra lá. Tio Vicente tinha cortado ele na cinta. E foi a primeira e última vez da Cúpula do Trovão do Sítio dos Patos de Rio Preto. Nossa fanpage está lá no Facebook. Dê um curtir, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. A atualização é toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para suas sugestões de episódios. Quem mandou esse episódio, Alexandre, foi o Glaucio Nicoli. Vou ler um trecho do e-mail dele. Eu tinha um amigo apelidado Mad Max. E o apelido tinha 2 motivos. Um porque ele se chamava Maxwell. E outro porque foi pego roubando gasolina no estacionamento e foi espancado. Faz todo sentido. Eu tenho um brother que não se chama Mad Max, mas era o Cláudio Lamardo. E ele tinha uma história boa, cara, que ele se metia ali no final dos anos 80 ali e tal, a ser DJ de festinha, né? É mesmo. E ele disse que certa vez estava embalando ali um bailinho e começou uma treta de 2 malucos, e uma treta daquelas bem memoráveis. Naquela época tinha equipes de som. Equipe de som, exatamente, ele participava de uma equipe de som. E ele disse que os dois fulanos ali meio que se atracando e tal, a multidão já abriu aquela roda pra deixar a porrada comer. Ninguém do deixa disso, né? E ele falou que aí foi a grande sacada dele, que fez dele um grande sucesso. A hora que começou a rolar a treta, ele botou "We don't need another hero". Ele falou que começaram a aplaudir o DJ. Viva o DJ! Sucesso!